Zingerelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingerelhos. Olá, mais uma terça, mais um zingarelho. Eis uma frase que soa mesmo mal a quem ouvir isto no dia em que repete, a quinta-feira. Mas enfim, mais uma terça, mais um zingarelho. Esta semana começamos com poesia oferecida à Rádio Paralelo a partir de um micro local da margem sul do Rio Tejo. Grande abraço e grande obrigado. Hesito entre a palavra e o silêncio, entre o murmúrio e o embaraço, e desejo o abraço, tanto quanto o beijo, tanto quanto te vejo. E não é que calada seja mais bonita, mas antes que genuinamente aprecie o silêncio, tanto quanto a música que te canto, como a música que dou à bófia, a ponto de confundir o amor com a autoridade, ao ponto de não ter idade, tenho o bar só para mim, e no ar paira um mistério insolúvel. Dissolvo o açúcar no café, como quem retoma um velho hábito, pois que o mundo que habito, como estas roupas velhas, já não me serve. Oh, quem me dera que correspondesses, quem me dera a correspondência, pois que a demência me guia, e as tuas mãos são frias, no silêncio gélido, de novo, sempre de novo, o recomeço, tudo o que te peço, é uma oportunidade, malgrado a idade. E agora, uma música que já devem enjoar. Carlos Libo e a Brigada da Foice. Minas não. O gadanho está molado, a messa está no cegar. Sou de gadanho em punho, mas hoje não vou ceifar. Vou para a rua de gadanho, porque tenho de lutar. Brigada da Foice, a hora de morrer ou de matar. Vou para a rua de gadanho, porque tenho de lutar. Brigada da Foice, a hora de morrer. Aquela enxada galega, naquelas mãos calejadas, já tanta terra virou, hoje grita revoltada. Que a injustiça do mundo não pode ser tolerada. E se a justiça está cega, faça justiça cessar. A injustiça do mundo não pode ser tolerada. E se a justiça está cega, faça justiça cessar. De cinco dentes, rajo de dois dentes só. O abril está tão distante, ninguém se lembra de vós. Está esquecidos a um canto, estamos esquecidos nós. Trabalho os dentes na pança, fazei ouvir vossa voz. Está esquecidos a um canto, estamos esquecidos nós. Trabalho os dentes na pança, fazei ouvir vossa voz. Para a vida, ninguém sai para trabalhar. A luta faz-se nas ruas, a hora é de lutar. De defender o que é nosso e que nos querem roubar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e acabar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e a deixar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e a aceitar. E não há lei que me obrigue a ser fodido. O relatório da Avaliação Ambiental Estratégica do Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio saiu 48 horas depois das eleições legislativas. A exemplo do que tinha feito nas eleições autárquicas, nessa altura lançou a consulta pública dessa Avaliação Ambiental Estratégica aos membros 2 dias depois dos resultados eleitorais, o Governo esperou pelas eleições para lançar este relatório. Uma estratégia que tudo indica pretende que a mineração não surja no debate eleitoral e que demonstra a saciedade da forma como o Executivo gera este seu plano de mineração nas costas da sociedade. A ausência do tema durante a campanha eleitoral não é, no entanto, responsabilidade exclusiva da tropa de Costa. Apenas um dos partidos, no caso o MAS, trouxe o assunto à baila. Todos os outros fizeram como se o problema não existisse, agindo também eles nas costas das populações e confirmando que as consideram demasiado atrasadas para poderem discutir coisas tão importantes como transição energética ou descarbonização. Enfim, libertado o fel inicial, vamos ao que interessa. A avaliação ambiental estratégica debruçou-se sobre 8 áreas do norte e centro do país: Arga, Seixoso Vieiros, Maçoeime, Guarda Mangualde, aqui são 4 áreas, e Segura. Levada a consulta pública, teve a participação de 1.361 particulares, mais 973 pessoas organizadas em 11 abaixo assinados, 8 empresas privadas, 38 associações, ONGs, movimentos ou partidos, 60 órgãos autárquicos e 4 entidades da administração central ou regional. 95,7% destas participações manifestaram discordância em relação ao presente programa de prospeção e pesquisa de lítio. A conclusão governamental aponta, por seu lado, para que em 6 dos locais analisados há condições para avançar com a exploração mineira, para já na sua fase de prospeção e pesquisa. De fora, ficaram 2 áreas: Arga e Segura. Num prazo de 60 dias, o concurso será lançado. Após o procedimento concursal, iniciar-se-á a fase de prospeção e, posteriormente, a exploração de lítio. O plano de fomento mineiro relativo ao lítio começou há mais ou menos 3 anos e apontava para 12 de localizações. Entretanto, algumas foram caindo e, neste momento, restam 6 sob ameaça de concurso público internacional. Parece que metade do caminho para a vitória está já ultrapassado, mas a realidade é bem mais dura. A mina do Romano, em Montalegre, e a mina do Barroso, em Boticas, não estarão neste concurso, mas pelas piores razões. É que já existe contrato de exploração. E é bom não esquecer que se mantém de pé os 14 contratos de exploração mineira que o Governo aprovou à pressa, um dia depois do chumbo do Orçamento de Estado, ou seja, antes de se colocar em posição de poder perder eleições. Entre esses contratos, destaquem-se o da Argemela, na Covilhã, Fundão, o da Borralha, em Montalegre, de Vila Seca, Santo Adrião, em Armamar, da Bajoca, em Vila Nova de Foscoa, de Alagoas, em Almeida, ou do Circo, em Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Vinhais. Pouco depois de ter saído o relatório da avaliação ambiental estratégica, numa das áreas, que como se disse vai a concurso, a área de Seixoso Vieiros, algumas pessoas iniciaram o movimento anti-lítio Seixoso. A sua primeira ação é já esta quinta-feira, dia 10 de fevereiro. A partir das 21 horas, ir-se-á realizar, no centro da Lixa, uma sessão de esclarecimento e um debate aberto sobre os impactos da prospeção e extração de lítio. Solidariamente presente estará o movimento SOS Serra d'Arga, que aceitou o convite para responder a todas as questões da comunidade, através da geóloga Teresa Fontão e de Carlos Seixas, porta-voz do movimento SOS Serra d'Arga, que tentarão transmitir todo o conhecimento e experiências que acumularam no seu processo de luta. Uma sessão que servirá, portanto, como o primeiro grande passo para a dura e longa batalha que se avizinha. O segundo passo será dado dias depois, mais exatamente no sábado, dia 12. A partir das 14, também no centro da Lixa, decorrerá uma manifestação Minas Não. A luta chegou à Lixa. E o Porto aqui tão perto. Dizem que as pintas não voam, este voou sobre as casas. Os que não voam não querem, olhos cortaram as asas. Vá comboio, meu comboio, carregando na velocidade, para só quando chegarmos à cidade. Olá cidade do Porto, lágrima ao canto do olho, estava fechada há tempos com ferrolho. Estou tanto cá a chegar, me iria uma peripécias, quando menos se espera o diabo desce. Ai, eu estive quase morto no deserto, e o Porto aqui tão perto. Ai, eu estive quase morto no deserto, e o Porto aqui tão perto. Mal chegado, vislumbrei dois amigos do AEI, vou escolhendo a minha caixa do correio. Há tratantes apanheiros com a boca na botija. Com certeza não esperam que eu transija. Não é nada do que pensas, viemos trazer teu recado que nos foi entregue por um embaçado. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui de Alberto. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui de Alberto. Disse assim o recado no Palácio de Variedades: se lá fores verás que vais matar saudades. Eu matar não gosto muito, mas saudades é diferente. É como matar pulgas ali via gente. Chega lá e deparei com uma mulher embaçada e tem meia para lá com essa tarada. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. Desembuçamos, vá lá, e já agora desembucha. Com esse campos mais pareces uma bruxa. Diz-me o que fazes aqui, toca ali com as atrações. No conjunto do Godinho são os rodões. Já te topa até do tempo, tu não ponha a vista em cima. Diz-me lá, César, não és oito albina. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. Sou talvina, sim senhor, não me diga sim talvina, que andas assim por andares clandestina. Clandestina, não estás bom e eu fugida nem se pensa. Este fato é só para aumentar a suspensa. Sou cantora do conjunto e aparecemos embaçados e ficam os espectadores arrepiados. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. Mas na vida bem diferente ando de cara descoberta, com a cabeça e com os sentidos bem alerta. Já vi tantas injustiças, falo de dentro de mim, e o que me saca de dentro sai-me assim. Faço música para o povo e do povo retribuis, tu me inspiras sustenidos em babóis. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. E eu que também faço o mesmo com o povo que me dá, gratuito do Remia mais o lá. Lá fiquei a noite toda numa de improvisação, a regenerar o corpo e o coração. Lá fiquei a noite toda numa de improvisação, a regenerar o corpo e o coração. É bom. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. Ai, eu estive quase morto no deserto e o bordo aqui está aberto. Foi o Sérgio Godinho. E agora vêm os La Casa Phantom. Os La Casa Phantom são uma das bandas mais míticas do underground europeu. Oriundo das florestas da Noruega e ativo desde o ano 2000, este duo tem vindo a trilhar um percurso imparável na cena do It Yourself, não só graças aos seus intensos e poderosos concertos, mas também graças à sonoridade muito própria que foram criando, onde as fronteiras entre o punk, o metal, o stoner, o grindcore e outros géneros de core se diluem e se expandem. Depois de mais de 500 concertos em 30 países diferentes, incontáveis digressões e uma longa discografia, os La Casa Phantom regressam mais uma vez às estradas para apresentar o seu mais recente disco, Burning Eyes, editado em 2019. E a verdade é que essa digressão passa por aqui. Esta quinta, dia 10, às 21h30, no Barracuda, no Porto. E na sexta, a partir das 20, na Desgraça, na Penha de França, em Lisboa. Vamos ouvi-los. Lá, Casa Phantom, com Note to Self. voltemos ao sul do Tejo, logo, logo, logo a seguir ao Tejo, mas ainda assim a sul, para mais um poema. Sobre a coragem e a cobardia, se poderia dizer que talvez um dia se venha a saber tudo o que o galinheiro esconde, pois que não há dinheiro que o compre, nem a vigilância mais sofisticada, todos os aparelhos repressivos, alguns destes sob a capa antissistema, quando o tema das conversas é sempre o mesmo, uma pessoa que não se deram ao trabalho de conhecer, que preferiram ler, como ler fosse falha de caráter, e fazem-lhe objeto político, rato de laboratório, faça-se uma moratória a todo este espetáculo secretista, e a lata da coluna de jornal, com uma cortina de fumo cegante. Hoje estás elegante, mas não. Permanecerei obtuso ou obtusa, pois que nem me dás tusa, nem deixaria de ir pelo que me contaram de ti. Pois sejas galo ou galinha, no mundo das internets, é o Saramago que dita o caminho, sem saber nada do tecnológico, mais mago do teológico. Se também esta tirada não for, e vai-te foder já agora, poesia de karaoke, também tu disse na hora, em qualquer idioma da tua preferência o faria, pois que sobre a coragem e a cobardia, experimenta a desconstrução, pois que a gloriosa destruição se aproxima, e digo-vos tal, de igual para igual, pois que não falo como vocês de ir por cima, para baixo, estou falido, não sei cozinhar, ora rapa-me lá esse tacho, seu juiz refia filho da puta. Correndo o risco do monotema, queria ainda dizer que no próximo fim de semana, mais concretamente entre os dias 11 e 13, decorre em Lisboa o 7º Encontro Nacional pela Justiça Climática. No dia 12, sábado, as sessões decorrem no Liceu Camões e às 11 horas um dos painéis debruça-se sobre a questão das minas. Mineração em Portugal, na terra e no mar. Assim se chama a sessão. Também no dia 12 e também em Lisboa, mas mais tarde e mais perto do Castelo de São Jorge, a cantata do Teto Incerto vai arrancar. Esta é uma obra cujo crowdfunding apoiamos e fica agora a saber-se que depois de pandemias e outras desgraças, a coisa vai mesmo arrancar. É então este sábado, a partir das 18 horas, na Casa da Achada, que fica na Rua da Achada número 11, em Lisboa. A partir de imagens e sons, conversar-se-á acerca do imenso desafio que tem pela frente. Vinde numerosos, diz que esta malta precisa do calor da vossa presença. E já que estamos em Lisboa, mais um pulo rápido ao outro lado do rio para um último poema por hoje. Então, tendo todos lido tudo de tudo o que há para ler, não sabem o que fazer, com a espada que têm, com a espada que lhes dei, verdadeira Excalibur, sua atração turística pela qual se fazem tours, dísticos e diatribos, pois contra as tribos me insurges, insurgente dou por mim, por entre uma maré de gente que me odeia, pois que de dentro surge um clamor, e nem é pelas minhas ideias, nem pelo meu humor, pior, é pelo redor performativo, aquela cativa que me tem cativo, pois que por enquanto vivo, e entretanto a pouco e pouco morro, não me é de cena loucura a morir como um traidor, no sol do jardim do morro, a vista maior de todo o mundo, no fundo do qual todos são livres de serem escravos, escravos de serem livres, livres de ir para serem parvos, e a próxima que vier não será de cravos, mas do negro que tudo esconde ou ignora, e a derradeira hora não está tão distante assim, pois que os livros que temos nas estantes não são para serem lidos. Para finalizar por hoje, não se esqueçam de que haverá duas apresentações do CD Zé Mário Pirata, editado aqui pela Rádio Paralelo. A primeira é no dia 19, no Gato Badio, e a segunda é no dia 26, no Mal da Testa. Para relembrar, aqui vão os Houdini Project com O Ladrão do Pão. Beijocas. Pão. Eu já não sou marujo. Fazem variar. Pão. Zingarelhos.